Erga a cabeça, seja realista. Muita paz no coração, nunca seja um racista. Deus é mais sangue bom, ele sabe o que faz. Perante a sua lei, somos todos iguais. Realidade é difícil, mas eu tô vivendo. A cada dia que passa, vou crescendo e aprendendo. Muito obrigado, meu Deus, pela minha vida. A minha rima, minha família, minha filha. Inspiração de viver, o meu maior tesouro. Minha pequena joia rara, o meu berço de ouro. O maior presente que Deus pode me dar. Ana Letícia, o papai sempre vai te amar. O rap é compromisso, assim eu vou rimando. A minha vida, o meu caminho, Deus está abençoando. Passo a passo, a minha parte eu faço. Guerreiro do hip hop, não saio fora do compasso. Zé Povinho, cresce o zóio, é bom ficar ligado. Se você vacilar, ele atrás do seu lado. Sangue bom, eu tô ciente, firmeza sempre em frente. Eu tenho Deus na minha mente, se é que você me entende. Sou realista, não sou um nazista, mas falsas amizades eu risco da minha lista. Se liga na mensagem, embarque nessa viagem. A verdadeira malandragem é simplesmente a humildade. Mano Igor na levada, rimando com fé e coragem. Levando a paz aonde eu vou, assim que é minha mensagem. Movimento hip hop, som de periferia. Meu Deus, abençoe o pão de cada dia. Estando ao lado de Deus, eu encontrei a luz. É o Senhor quem me guia e me conduz. Somente Ele é a luz, somente Ele é a paz. Deus é mais, Ele traz contigo a fé, esperança e muito mais. Deus é paz, somente Ele é a luz, somente Ele é a paz. Deus é mais, Ele traz contigo a fé, esperança e muito mais. Deus é paz, a paz não é uma bandeira branca, mas sim uma alma limpa. Deus é paz, pode crer que a espera sempre alcança. Um futuro cheio de paz, alegria e esperança. Somente Deus tem o poder de tirar a sua vida do espinho. Basta apenas você querer modificar o seu caminho. Saia do mundo do crime, elimine o canhão. Deixa Deus entrar com força dentro do seu coração. Você vai ver sangue bom, que será bem melhor. Acabar com a violência, com o crime e o pó. Deus é mais, Deus é paz, Deus é alegria. É o amor se espalhando dentro da periferia. Ó meu Senhor, ilumine o meu pensamento. Não me deixe cair, nem fraquejar nesse momento. Com humildade e muita simplicidade, respeitar meu semelhante, viver a realidade, dizer sempre a verdade em todo momento. Liberdade de expressão pra relatar meu sentimento. Agradecer a cada dia por estar vivendo. Uma mensagem de paz pra quem está no veneno. Aí parceiro, não desista de sonhar. Sua família sempre firme, sua casa pra morar. Sei que a vida tá difícil, eu sei como é. Confie em Deus, em você, na sua fé. Pode crer, sangue bom, assim você irá vencer. Acredite na salvação de Deus e seu poder, transformando a tristeza em amor, a dor em alegria. O alimento sobre a mesa, com o Senhor junto todo dia. Mano Igor relatando a verdade, o caminho da luz, prosperidade, esperança. O meu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus. Somente Ele é a luz, somente Ele é a paz. Deus é mais, Ele traz contigo a fé, esperança e muito mais. Deus é paz, somente Ele é a luz, somente Ele é a paz. Deus é mais, Ele traz contigo a fé, esperança e muito mais. Deus é paz. Obrigado, meu Deus, pela minha filha, o maior presente que o Senhor pode me conceder. Um salve a todos os manos e minas que acreditam na força do rap nacional. Mano Igor na levada, transmitindo a paz. Deus é mais.